que arredou esse encanto pavoroso, que desvendou esses mistérios, que eram verdadeiros rochedos inabaláveis e insolúveis. Hoje, tudo claro, tudo limpo, e o mundo respirando o ar racional, e não a ironia do reino animal, adotado pelos seres humanos. Vejam quanto tempo de lutas perdidas, e quantos já imploram em vão. Quantas súplicas sem correspondências, quanta miséria infernal, num mundo onde tudo é ruim, num encanto pavoroso.